Insane? Insane again? Cry, baby, cry in a faraway dream. Sem confligentes do diretório interno, por desembarque, desembarque. Cry, baby, cry.